9, Ilhéus, aprovado, nível 140, bola da pista 28, pós decolagem, curva à esquerda, na saída Coral, acionou transponder 0263, controle Salvador, 1-1-9-35. Autorizando o nível 140, decola 28, curva esquerda após a decolagem, perfil de saída Coral, transponder 0263 e o controle 1-1-9-35. Azul 4959. É 4959, pátio 3, chame pronto, pushback, funcionamento. Depois zero. Salva, só 3305. Chega. Só confirma a pista em 11, tem atileiro. 18. Com a pista 10, vento 200 graus, 5 lotes. Realizada a linha decolada 10, o azul 49 é cidade. Estacionamento, gol 9932, está no portão 3. E o gol 9932, mais 2 minutos. Mais 2 minutos, 32. Está 3305 176 a bordo, 2h55, São Gonçalo do Amarante. Direita prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera, ficha 28. Vamos lá, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Bom voo, boa noite, está 3305. Direita Juliette Alfa, 1895, 10 no 4, boa noite, está 3305. Boa noite, Azul 2774, com informação Charlie. Boa noite, Azul 2774, número 3 para a cópia, aguarde só um minuto. Tá, eu escuto. 9932, liberacionar, ficha 28, chame pronto para o táxi. Liberacionamento, chama táxi, vou 9932. 001, pronto, cópia, Guarulhos. Guarulhos aprovado, nível 3620, via Peresulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Após conforme rota do plano de voo, decola da pista 28, após decolagem, curva esquerda, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5527, controle Salvador 119-35. 119-35. 0935-490. chame pronto para o Chivete de Sonamento. Está pronto. Livre acionar, chame táxi azul 5001. Obrigado. Chanel 6224, pronto, cópia. Copia, 6224. Na 6224, Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 28, após decolagem, curva direita, na subida Aron, após direto Aracaju, e após interceptor via Golf 677. E frequência do controle 119.35, transponder 0277, aciona. Só confirmar, em Aron intercepta a Golf 677 até Aracaju. Eu vou chamar 6224 Aron, prossegue na Golf 677 após direto Aracaju. Positivo, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 28, após decolagem, curva direita na Aron, direto, correção em Aron, intercepta a Golf 677 direto Aracaju. 119.35, transponder 0277, 6224 na posição número 1. Correto, portão 01 no chame pronto, Oxana 6224. Bora, obrigado. Azul 4959 está pronto para pushback e acionamento. Vibra acionar, azul 4959, chame táxi. Tempo zero para o táxi 4959. Nível 160 via Golf 677 até Raíra, após Raíra direto Porto Seguro, colagem da pista 28, após decolagem curva esquerda, saída Coral, aciona transponder 0264, controle Salvador 119.35. Direto Porto Seguro, nível 160 via Golf 677 até Raíra, após direto Porto Seguro, decolagem da 28, primeira curva esquerda, no terceiro Coral, transponder 0264, controle 119.35. Correto, azul 2774, pátio 3, chame pronto. Chamada pronto, 2774. Para o táxi, voo 9932135, a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 20, autonomia. Pela esquerda, prossegue Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 28. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo e boa noite, voo 9932. Juliette, Alfa, no ponto de espera, 1285, ajustado 2014, obrigado, bom trabalho, voo 9935. Voltando. Prossiga. Só pra entender aqui, em Aron a gente não consegue interceptar a Golf 677. Pode confirmar se de Aron voa direto, Aracaju, fora da aerovia? Tranquilo, não, é só um minuto, gente, liga. Ah, desculpa. 250-01, 3-5-T-24-20, general, preta, platina. Confirma o PLB? 1-2-0. 5001 no pátio principal, Juliette Alfa, ponto de espera pista 28, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo, azul 5001. Pátio Juliette Alfa 1895, boa noite, boa noite. 1-4, confirmando após, Lagoa e voa, exatamente, como a chegada em beat. É, nós chegamos com a flor de Alagoas, ok? Positivo. A linha Alagoinhas, olhando na carta, é a Lagoinha, a Lagoinhas e Pitch. Só pra ser feito, obrigado. Desconsidera então, prossegue direto. Aron, após Aron, prossegue direto Aracaju. Ok, após Aron, direto Aracaju, 6224, muito obrigado. Azul 4959 está pronto para o táxi com POB 76, autonomia 0400, alternando Salvador. Azul 4959, prossegue táxi via parte 3, próxima esquerda via Kilo e Alfa, ponto espera no 28, torre no 8, decimal 95, altímetro no 014, bom voo e boa noite. 23 Kilo Alfa, ponto de espera 18, torre 1-1-8-3-9-9-5, azul 4-9-5-9, obrigado, muito bom trabalho. Salvador, 3305, ponto de espera pronto. 3305, autorizado alinhar, decolar pista 28, vento 220 graus, 6200. Livre alinhar, decolar 28, 3305. 2005, azul 4980. Desça para 7000, chegada a Cari, pista 28, ajuste 104. 1868, desça para 7000 pés, ajuste 104. Luciano 6212, Reclean 24000. Uno 723, desça para 5000. Uno 723, desça para 5000. Próximo ponto de espera pronto, voo 9932. 9932, mantenha ponto de espera. Mantém. 290 para o 1970. 1992, chegada a cara e desça para o nível de voo 120, ajuste 104. 120, chegada a cara, magistrado 10014. Salvador, TAM 3305, Aron, Caju, passa 1100 metros. 3305, o controle está em contato com a 305. Eu mando, mantém a proa até 2500 já. 3305? Afirmativo. Aqui está liberado da restrição e execute a saída Aron. Liberado, executa Aron, TAM 3305. Voo 1723, velocidade 250 Max. O Gol 1723, Jesus, 250 Max. Sextil, 1-2, fly direct to Cari, descending until 2000, no restriction. Set 274, confirmando a 1 no Bravo, seria da 28, é isso, a RNAVE? Pode ser então, Coral 1 no Bravo 28. Primo, então compra o perfil da Coral 1 no Bravo, com curva esquerda após a decolagem, azul 2774. Coral 1 no Bravo, muito obrigado. Salvador, gol 9932. Funciona 9932. Temos chamado para decolagem, 32? Eu sou o número 1, não estou esperando isso? Ah, sim, amor. Está autorizado, né? Decolar vento 220 graus, 8 graus. Autorizado, ele era decolar, gol 9932. Desça para 2000 sem restrições, início de vetoração para 200. Tem como limite o localizador da pista 28, no 723. 7737 para 200, limitado pelo Vox, gol 1723. 2000 pés. Que 2000 pés, eu vou 1723. Ocean 6212, speed should be 220, number 2 for landing. Alinha e mantém, 4959. Puxando a minha dúvida, espaço. Vai puxar a nave para a entrada da Índia com a cauda voltada para a entrada do taxi Índia e após taxiar a via Juliette. Chegou, puxando a minha dúvida, espaço. E a linha X-Way da 28? Ah, positivo. A princípio a gente vai manter a cara, ok? Perfeito, mantendo a cara no X-Way. Golo 868, desça para 3000. Para 3000, no 868. Golo 9992, velocidade 250 mais, desça para 4000. 4000, reduzindo para 2509, Golo 9992. Controle, boa noite, Golo 9932, decolou na sua escuta. O 9932 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo. Salvador, gol 1134, na posição 4, dentro das condições de campo, utilização de carro para Maceió. 3685. 3685, boa, 3305. Boa. Aprovado nível 350, via Pesolono 7 até Orago, pois Orago direto Maceió. Decolagem pista 28, pois decolagem curva à direita, na saída a Aron, pois direto Aracaju. Achando transponder 5542, controle Salvador 119, decimal 35. Número 3 reduza para aproximação e cheque para ponto. Recebo, 38, controle 119, decimal 35. 119-35, azul 4959. 935, o nome 34. Mais subida? Aron. Batido, gol 134, portão 04, chame pronto, pushback, acionamento. Camarada. Salva, 27, 74, 43, pushback, acionamento. Direcionar, azul 2774, chama táxi. Chama para o táxi 2774. Para o táxi, o Xané 6224, 120 a bordo, alternando Maceió, 5 horas 10 minutos. Prossegue a parte 1, após a primeira esquerda via Juliette Alfa, até o ponto 0, ficha 28, quando lá torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0 no 4, deu um bom voo, boa noite, Xané 624. Ok, esquerda, parte 1, Juliette Alfa, 1895, 1014, está lá na escuta, obrigado, bom dia, boa semana a todos. This is 6212, reduce your speed until 180. 180, Mark 6212. Now you're passing 3500, descending at 2000, left the heading 310 to the localizer, clear to the ILS, and 6212. 310 to the log, clear for left approach for backward 7612. Mandando para a equipe do solo, 5-2 da vinha calibrar a cauda, mesmo que está taxando agora, para a retaguarda. Pois o tráfego em coordenação está livre, chame táxi, gol 1-1-3-4. Pois o tráfego em retaguarda está livre, chama táxi, gol 5001, vento 220 graus, 89, autorizado em colapso, 28. Autorizado em colapso, 5001. Rodolfo 9932, autoriza a proa de Aracaju. Negativo. Desça para 2000 com 2109. Para 2000, redução 2109, 1868. Voo 9922, velocidade 220, voe para o Serra Vitor 362. Serra Vitor 362 com 2209, voo 9992. 935. 935, seu boa noite. Estando autorizado pelo pista 28, vento 220 graus, 8 nós. Pista um pouco molhada, pessoal está passando. Espera quando pronto, pista 28, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Autorizar táxi via passe 3, quilo alto, para o ponto espera como número 2, 1895, 2734. Check on the gear, then press the tower, 10895, Ocean 6212. 1895, we tower, good evening, Ocean 6212. Good evening. 1868, detonação, direita, proa 060, no máximo 5 milhas nessa proa para girar a esquerda, 1868. Ok, direita, proa 060, descendo 2000, 1868. Na área do controle, o chame é 224. Excelente, obrigado, na escuta. Tuna approach, stand by for any claims. Tuna approach, stand by. Voo 9932, chame Recife 2685. 2685. Chame 6224, mantém o perfil da subida Aron e após a coordenação vai prosseguir direto para Caju, mas inicialmente mantém o perfil da Aron. Perfil da Aron, hoje é 6224. Obrigado aí pela atenção. Esquerda 320, Lise ILS, 1868. 1-1-3-4, está pronto para o táxi. Estou à sua frente de Salvador, tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas, voo para Coral, ATR, passa 060 para o nível 140, informação de tráfego para o Azul 5001. Azul 5001, está frente do tráfego. Tráfego direito. Salvador, uma boa noite, Oceania 6224, ponto espera 28, pronto. 76224, mantenha ponto espera 28. Manteremos Oceania 6224. Bear 6212, stand by for landing clear, send report runway inside. Stand by for landing clear, calling back landing with the runway inside. O voo 9992 é descido para 4000 pés. Está autorizado o ILS X-Ray como solicitado, número 3 para pouso na velocidade 220 nós. Mantendo 2209, descendo para 4000 pés, está autorizado o ILS X-Ray da 28, o voo 9992. 23, Índia, pátio, portão 05. Pátio 05. Habilitado no ILS, 1868. Gente, completo de aproximação, cheque preencha na torre, 1895. Completando com a torre, 1895, 1868. Torre Salvador, boa noite, com 1868. 1868, preencha de aproximação, informe a vista no final 10. Na pista 28, 1868. É, corrijo, eu estou achando vista no final, pista 28. 1868. Puxa, 6224, mantém posição, certo? É, sim, mantém ainda a posição. Gente, reduzindo, voo 9992, pode estabilizar. Boa noite, é que o 001 vai poder levar DB ou Motiva? É melhor o senhor cumprir ainda a saída 5001, não. Sete. Evening. Channel 6212, approve that to Alpha Juliet to gate 09. Portugal 0512. Portugal 0512, go ahead. E, por gentileza, sabe dizer qual é a saída para nós dois para Lisboa? Na primeira aerovia, fez o 10. Aqui é a saída duas, aqui é a saída, é Maron, é uma Fuga, qual é? Primeira aerovia, Azul Zulu 10. Ainda é para Zulu 44. 5001, passo nível 135. Chame Recife, informe do desvio. A frequência é 1251. 251, bom trabalho. Com 9992, passo Serra Vita 363 em aproximação. Chega o trem, chame torre 1189. Corre 11895, boa noite, boa noite, 9992. Da Momo, Momo Departure, D-Loop Transition, Delta India Lima Uniforme Bravo, D-Loop Transition. Muito obrigado, até já então. Já. Trátago Salvador, boa noite, o Azul 9300, relação ao Tarde 1800, de Bora. após a passagem de tráfego na curta final em Aimanté, para a gente minimizar o atraso? Infelizmente negativo, estou com o tráfego aí de 5 a 6 milhas separado, não há tempo para sua decolagem, que isso, depois dele ele vai estar livre, que não tem mais sequência. Sem problema, mantenha o ponto certo. Oi Salvador, boa noite, gol 9992, está 1 milha e meia para o Sierra Vitor 364, baixado para lá. Via Golf 677 até Raíra. Após Raíra, prossegue direto Vitória. Decolagem na pista 28, após decolagem curva esquerda, saída Coral, Uno Bravo, achando a transponder 5545, controle Salvador, 119.35. Autorizado no nível 160, Vitória, decola 22, na saída Coral, Uno Bravo, curva esquerda. Após Raíra, e Raíra, Vitória, está na transponder 5 controle da Lava 35, azul. 9300. Para Etas 9300, chame pronto para o Chubeck seu nome. Etas 9300. Vitor Naina. Solo 868, solo 50, esquerda 121, decimal 1, solo. Esquerda 211, 1, boa, 9000. Boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Boa noite, meu oito. Alfa Juliette, portão 01, voo 1868. Autorizado, pouso, vento 220 graus, 10 nós, pista 28. Livre pouso, 28, gol 99, 92. Corre, gol 98, 9. Continua, táxi via Alfa, chamante da Juliette, o solo recebeu três chamadas suas, respondeu e o senhor parece que não está ouvindo essa resposta. Chefe de equipamento, torna a chamar o 211 e vá até aí antes da Juliette. Ok, consegue via Alfa, RPMS, vai chamar um solo de novo para nós, né? Oito, meia, oito, na escuta do solo. Oito, meia, oito, na escuta do solo. Salvador, boa noite, Câmara 2, relação Alfa. A 3600, desça para o nível de voo 130, chegada a Cari, pista 28. 188, retornando curso, está em serviço. Está autorizado o ingresso Juliette, portão 1, novamente ouvimos normalmente a transmissão, respondemos e não houve recebimento por sua parte, que com certeza o problema aí com o seu equipamento, que as aeronaves na escuta do solo estão falando normalmente. Tá, tá, recebemos apenas a portadora da transmissão do solo, vamos pensar no nosso outro equipamento da gente. 88, ingresso a parte ou pronto? É, ingresso, portão 1. 9992, solo 52, próxima à esquerda, San Charlie. Chama 21, decimal 1, solo antes da Índia. San Charlie, antes da Índia, esquerda 21, 1, confirma o voo 9992. Afirmo, 21, 1. Chegou no 868, recebe solo. Ah, agora. Portão 01, o gol no 868, provavelmente eu estava segurando a portadora também. PM 2, 2, 24, vento 220 graus 8 nós, autorizado com a pista 28. Eu vou decolar 22 do Marochané 6224. Boa noite, Gol 9992, Santiago, antes da entrada do Sul. Boa noite, Gol 9992, Índia, portão 04. Índia pro 04, Gol 9992. Gol 1098, voe direto Cari e desça para 2000 sem restrição. Cari 2000 sem restrições, Gol 1098. Tudo bem, beleza, está informado aí, Fraero. O 774 pronto? Afirma. 2774 é autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus 8 nós. Alinha decola 28, 2774. 201. 201, graças a Deus, 935, controle 1935. 1935, uma boa. Salvador, Google 1134.028, pronto. O 1134 encerra a corrida da aeronave azul até aí, após ela ali mantém. Após a aeronave iniciando, ali mantém a 2134. 3152, desça para o nível de voo 1950 na chegada cara. Controle Salvador, uma boa noite, hoje né? 6224 novamente, passa 2700 no perfil da ROM. Senhor 224 ao controle, está em contato radar, suba para o nível 190 na chegada, ou melhor, na saída ARON. 190 ARON, quando possível o PROD Aracaju, se assim que minimizarmos o nosso atraso? É, capitão, é, a pista 28 é restritiva porque o pessoal entra no setor nordeste também para pouso lá. Então fica meio difícil, eu vou ter que cumprir a aeronave mesmo e posteriormente a gente vai efetuar uma coordenação. Primeiro só tem que ganhar altitude para levar os tratos e descer no setor nordeste. Bom, objetivo, estamos incrementando aqui a nossa razão de subida no seu aguardo. O Xané 6224 vai precisar manter a magnética 030 devido a formações da nossa esquerda. O 774, boa. Salvador, boa noite, Azul 2774, na Coral Ono Bravo, cruza 1700. Azul 2774 ao controle, está em contato radar, suba e mantenha o nível de voo 100. Sobe e mantém 100, 2774. 3600. 3600, desça para 5000 pés. Ajustado no 0 na porta. 3600, livre. Livre. Azul 4107, desça para o nível de voo 120. Até o 120, azul 4107. Autorizado, decolar pista 28, vento 220 graus 8 nós. Livre, não apressa. Com 3152, desça e mantenha o nível 130. Desça e mantenha o nível 1-3-0. Cotejado 3152 para 1-3-0. 9107, velocidade 250 nós, número 3 para pouso. 250, seu 4. Pressiono 6224, por quantas milhas mais eu desvio? 35. 19135, 134. Gente. Controle Salvador, 134. Decola. Aeronave. O 1134 é o controle, está em contato. Roberto, super sem restrições. Subindo sem restrições, 134. Controle, o gol 1134, vai coordenar pro Aracaju? Negativo pro Aracaju, gol 1134. Mantendo o PQ. Azul 4007, ajuste agora 1014 e desça para 3000. 0943-1407. 3600, em descida para 2000, sem restrições. Mantenha nível cêntrico. Me aguarde. Autorização, Guarulhos. 950 Guarulhos, aprovado, nível 3620, via Peresulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Air, após conforme rota do plano, decolagem da pista 28, após decolagem curva esquerda, saída da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Nacional Transponder 5544, controle Salvador 119.35. Aqui autorizado 360, da El Leda Motiva, uniforme do Lu 10 da Rota do Plano, transponder 544, controle de série 5935. Curva esquerda após a decolagem, pista 28 a decolagem. Ok. 950, portão 5, chame pronto, puxa back de cronômetro. Sato rádio. Este controle, quando o senhor estiver afastado de Salvador 68 milhas, o senhor vai voar para o Alfa Romeo 363. Existe prato em sentido contrário. Posso direita 060 graus, caso de falha, a 68 milhas de Salvador, vou direto para o Alfa Romeo 363, hoje a 63,6284. Controle Salvador, azul 2713. Azul 2713 ao controle Salvador. Voe direto Anto para a chegada em pit, pista 28.014. Voa Anto, chegada em pit, a 2743. 4, bom voo e boa noite. 4, Lego Taxi, subir a parte 3, Kilo Alfa, porta de espera, 0818, lá do seu pai, 0930, boa noite. Positivo. Alfa Romeo 363, 203, obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Plano 3600, está autorizada a aproximação ILS com 210 nós para a separação contrária da frente. Entra na redução 3600. 1098, interceptou o localizador? No momento, estabilizando o localizador, 1098 agora. 1098, reduz a cheque 3, torre 1895. 1095, obrigado. Plano 3152, desça para 4000-1014. 2774, suba para o nível 160, liderado da restrição. Sobe a 160, 2774. SW28. 710, 98, continua a transformação e Flávio avistando o final, pistando 0. Ouviu o vento no momento? Sim, Flávio final, pistando 8, avistando o vento 220 graus, 109. Sente com 098. 080, só vai voar no máximo 10 milhas para girar a esquerda para o localizador, número 3. 080, 10 milhas após a esquerda, localizador 4107. Positivo, sua captação agora 7300 em descida para 2000 pés com velocidade de 210. Disse redução. 210, 2000, 4107. Ono 34, chame Recife 1685. Você confirmar a metade por 134? Ono 34, chame Recife 1685. Camará, Ono 34. Pista a vista agora com 1098. 1098 autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Pouso autorizado 28, 1098. Plano 3152, controle, está passando 1000, reduza para 220, desça para 3000. Para 3000, com 4107, esquerda 360. 360, esquerda 4107. Direita proa 060, no máximo 10 milhas nessa proa para girar a esquerda. Proa 060, limite 10 milhas para a esquerda e intercepto localizador. Estimador, boa noite, tanto de menta 0, mais travado, pista 2713, identifique. Reporte avistando final pista 28. Sou Salvador, boa noite. O azul 9300, próximo ponto de espera número 28. Gente, azul 9300, mantém o ponto de espera pista 28. Mantém o azul 9300. 04. Chegada aí, pit 2713. X121, decimal 1. Esquerda 2 a 9, boa noite, 098. 3152, está passando 8 mil na descida para 2 mil pés. 3152. Está 3600, autorizado o pouso pista 28, vento 220 graus, 10 mais, 3600. Retorno, pista 300. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, voo 9098. Uno, 52, esquerda, proa 330, livre LS, agora de transferência. 3152, esquerda 330, livre LS. Padrão de Salvador, 2774. 2774. Solicita 180, confirma. Suficiente, suba para o nível 80. Sobe 180, 2774. Aproximação, aguarde autorização de pouso azul 407. Aguardando, 407. Dona Graça, 2074. Positivo, revisão 80. 180. Tá 3600, solo 11, esquerdo 211 no solo. 211, boa. Oi, o azul 9300. Possível. Tem quanto fazer área de rolagem imediata? Eu tô sem, já na nave já tá aí 4 milhas da final. Vamos com uma camada aí também, restringindo um pouco a visibilidade. E tem ainda outro na sequência, no momento tá com 8 milhas. Vou verificar quando for mais próximo pra possibilidade de alinhar. Se não, é o último, vou depois. Tá, 7, azul 9300. Azul 4107, informe a distância. Tomara. Tiente, complete aproximação, chame a torre 11895. Azul 4107, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 anos. Livre pouso 4107. Oi, Salvador, eu tô 3152 estabilizado na LS. Tá 3152, continua a aproximação, informe a vista no final, pista 28. 3152. Azul 2703 está autorizado voar direto e pit. Quando estiver pronto para a descida, autorizado 2000 com 1014. Direto e pit, na descida 2000, azul 2703. Azul 9300 autorizado, né? Mantém pista 28. Ali uma antena 28 azul, 9300. Azul 9300, vento 230 graus, 109, autorizado decolagem. Autorizado, azul 9300. Azul 4101. 107, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista 04, Lima, do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, 4, Lima, do Pátio 3, 4107.